Atlanta, Salvador. Frente para a Papa Charlie Sierra Romeo, informa o tráfego, mantendo 1 mil pés no corredor Shell, Papa 32 Romeo. Toma terra, eu faço perto de dinheiro para nós. Frente. Papa Tango Romeo até o Yankee, fica atento a um tráfego mantendo 500 pés na linha do litoral Romeo 66. Papa Charlie Sierra Romeo será autorizado, porém o cruzamento será entre Simbra e Duna, mantendo 500 pés. 1556, informa o tráfego na posição 12 horas, 1 ou 2 milhas, na mesma saída, cruzando 1-0-0 em seguida para o 340, Airbus 321. Gente, autorizado de viso, com 1556. Gente, autorizado, mantendo a linha do litoral. 500 pés, reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra. Salvador, o pioneiro da pista inicial. Pioneiro 45, desça para o nível de voo 050, ajuste 1018. Operação para sequenciamento, curva à esquerda na proa 245. Seu limite é a magnética 1205. Completo final do procedimento da Station e torre 1-8-9-5. Obrigado, meu chefe. CNR 6356, desça para 2 mil pés, autorizado em LS X-Way na pista 1-0, reporte estabilizado. Informa um tráfego, mantendo 1 mil pés nas proximidades do farol da barra, que não irá interferir na sua aproximação. 2 mil pés, CNR 6356, reporte para estabilizado, frente pelo passo. Será feito o cruzamento entre Simbra e Duna, mantendo 500 pés para não interferir na aproximação, o Charlie está rolando. Departure Lima Victor, Fox Papa Mike, good morning. Lima Victor, Fox Papa Mike, call, change calls to C... 5036 Fox Papa 5036 we are activated on 5036. Papa Tango Romeo Hotel Yankee, confirme seu chamado para pouso. Papa Tango Romeo Hotel Yankee, serviço radar encerrado a 1.6 milhas de Salvador, tem a frequência livre para autocoordenação, não há traço para reportar no setor, da presente autorizado para o destino, mantendo no meu teste. Papá, papá, Charlie Sierra Romeu. Confirmando, a intenção é seguir mantendo a linha do litoral até ingresso pela Rota 3. Ativo, ciente, reporte no farol da barra, o Charlie Sierra Romeu. São 3895, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 13325 é secundário, qual primário? Viu a secundária, são 3895. São 3895, prossiga. A frequência primária, por gentileza. Vamos a primária 1251, secundária 13325. 351-3325. Chamar 6356 estabilizado. Chamar 6356 completo sinal do procedimento LSF6, chame torre 198, decimal 95. 895-6356. Cliente, reporte Pituaçu, Charles. Reporte Paris, Charles Ferrando. No 556, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 351-3325. Será visão com campo, 6356, ajuste 6-2. Alfa, reportando para a Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, 3604. Castro 2, Sanéia 6213, informação Romeu, está no box 62, autorização Galeão 380. Chalé 6213, tenho 360 pré-autorizado, copia? 360, pode mandar, por favor. Chalé 6213, autorizado Galeão, nível 360, decolada pistola 0, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Irumi, após a pernovembro 857, Monso. Transponder 5031, no controle 120.8. Decola, autorizado nível 360, decolada pista 10, primeira curva direita, da El, Leda, Irumi. Intercepta a pernovembro 857, 5031 no transponder e controle saída 120.8. Alterna Salvador, 2 horas e 20. 635-630, pós 190. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, via Pátia Índia, no ponto de espera Torre, no 895, ajustando a 0 no 8. Liberdade, comida 18-1895, bom dia, 1894. Salvador, 3604, se aproximando da Juliette. Só 3604, de passagem ao Boeing da Gol, após ingresso Juliette, portal 09. Juliette, após passagem do Boeing da Gol, Juliette para o 09, K3604. Passagem. Alô, Salvador, bom dia, é o American 229. American 229, prossiga. O American 229 solicitando um reporte do pátio 1, posição 10, para o pátio 3, posição meia dúzia. Isso aí, Salvador, gol 1864, ponto 0, ponto 0. Visuais, 1.500 pés, com visibilidade 7 km, sem chuva. Gente. Esquerda na saída, Momo, transição Nenim. Transponder 5053, controle 120.8. Esquerda 9978, cotejamento correto. Confirma estimado para o push? Salvador, boa tarde, com 2067, posição 8, Cinta Romeu, apresentação Guarulhos. Com 2067, prepara da Eule da Morte, vai aguardar a cópia. Da Eule da Morte. Não recebe seu transponder. Chamando, o senhor está solicitando a prioridade para a rota 3? Não, eu queria uma coisa que não aconteceu agora, a visibilidade deu uma restringida. Se eu pegar a prioridade da rota 3, parece que o litoral abriu. Você poderia me confirmar essa informação? 066, controle 120.8. Guarulhos 660, piso 10, Taubaté. Decoda 10, curva à direita. Da Eulê da Mótima, 5066 no transponder, 208 é o ponto voo, 2067. O 2067, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 08. Chamarei no 8. Fala Salvador, boa tarde, Xanero. 9003, confirmação Romeu, autorização de tráfego para Brasília. Gente, o Charles está Romeu alternando para o Serra Novembro, Vitor Romeu. Mantendo 500 pés, autorizada a proa do destino, reporte 20 milhas Salvador. Salvador, 20 milhas, mas se possível, eu queria manter primeiro a proa até o canal da barra, e cruzar a mata do canal da barra. Aí ficou o visual lá com o destino. Olha, Serra, o meu ator informa que o campo visual até onde percebe a região de Itapuã, com bastante nebulosidade e chuva, o setor norte de Salvador, na região da rotatória, está limpo. Obrigadão, Rocha. Eu estou na proibela agora para você anotar o visual meu, campo. Controle, gol 1864, boa tarde, decolou 2300, comando direita, esquerda. Gol 1864, contato radar na decolagem, se vai sair da PUCA para o nível 350. Uca 350, quando possível, para de Aracaju. Faz coordenação, voo 1864. 1864. Oxa, 6356, Alfa para Juliette. Xanema 356, autorizado Juliette, remota 14. Juliette, remota 14, 6356. Gente, o Charlie Serra Romeu tem a frequência livre. Bom pouso. O 2743 desce para o nível de voo 050. Aracaju, 1864. Prossiga 1864. Feliz Aracaju, dá presente, 1864. Faz coordenação, gol 1864. Guarda. No 864, chame Recife, frequência 1265, alternar 1245. 1265, 1964. Janeiro 45, desça para 2000 pés, ajuste 1098. 2000 pés, 1098, janeiro 45. O 2743 desce para 4.000 pés, ajuste 1098. 4.018, 2743. Salvador é o American 229 voltando. American 229 voltando a solicitar um reboque do pátio 1, posição 10, para o pátio 3, posição meia dúzia. Só um minuto. Será 62 ou no 3, me escuta? 62 ou no 3? Confirma estimado por pushback? É, acredito mais 10 minutos, cara. 3 minutos? 10-1-0, minuto 10. Sim. O 2067 na escuta. 3804, acione identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mário, desta via para o nível de voo 070, ajuste 1098. Pabog 070, como 08, portanto 3207. Controle, boa tarde, eu vou 4076. Informação... Azul 4076, acena identificação, via chegada Mário, desce para o nível de voo 050, ajuste 1098. 050, como 1098, azul 4076. Janeiro 45, curva à esquerda para a 190. Esquerda 190, primeiro batidão. Azul 2743, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, 2743. O 2743 confirma que é indicada. Indicada 220. Azul 2743 reduz a velocidade para 1809. Vai reduzir, 180. Confirma 300, é isso aí, meu. Caraca, meu, hein? Bem diferente da Varig, né? Da Sam, quando botava a seleção pra dentro, né, cara? Para 2230, acena identificação, via chegada Amanda, essa para o nível de voo 080, ajuste 1098. 8000, via, com 1002, pode estar presente voa ponte, sabe? Até a terceira chegada, passarei de 2230, número 5 na aproximação. É, até a terceira. 0743, retração para sequenciamento, curva à esquerda para o 030, seu limite é o localizador. Esquerda 030, limite localizador, 2743. Nível 360, Bianca, turno 21, decola da pista no zero, fazer decolagem em curva direita na saída Argos, transição Elefa. Transponder 5042, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado 360 com 5, autorizado 21, decola da 10, fazendo curva à direita, saída Argos, transição Elefa. Transponder 5042 e 1208, o controle, 2144, posição 3. Fuzil 4144, cotejamento correto, chama pronto, portão 03. Chama pronto, 4144. Cascavel 75, prossiga. Quando o Focom 600 para Galeão, precisa localizador, pioneiro 41. Pioneiro 45, completo final do procedimento LSFE, chame torre 118.95. Torre 118.95, grato, bom serviço. Azul 2743, informo que nesta torre irá interceptar o localizador. Informo também que a aeronave que o precede para pouso encontra-se a 7 milhas com grau de speed de 1309. Seguinte, senhora, vai passar levemente o localizador, vai retornar e vai reduzir para pouso, atingindo 3000, autorizado 2000? Autorizado 2000, azul 2743, vivo aliás, está estabilizado. Estará estabilizado, 2743. Altimetro 0 no 8, apaga o visual para o campo. Avisão com o campo, já, pioneiro. Gente, pioneiro 45, livre pouso, pista no 0, venha pelo menos 0 graus, então 0 nós. Livre pouso para o pioneiro. Azul 2740, prossiga. Oportunidade de coordenar o nível 1-5-0, hora 1-8-0? Ativou 1-5-0. Gente, recordem a 1-5-0, prepara a saída, Conde e aguarde. Conde aguarde, 2-7-4-0. Parada 2-2-3-0, confirme sua indicada. Barrom 2-3-0, senhores. Parada 2-2-3-0. Barrom 230, confirmou? Afirmativo, ciente, o passarelo 2230. Tem condição de aumentar para 240. Mantenha 230, passarelo 2230. Passarelo 9003, autorizado. O táxi até a ponte espera da pista no 0 via Pátria Índia, no ponto espera torre 9895, a gente chama 08. Localizador, senhorita. Está estabilizado. Azul 2743, completo final do procedimento LSFE, chame torre 118, decimal 95. Obrigado. Azul 4076, para 2000 pés, autorizado LSFE, da pista 90, reposto estabilizado. 2000 pés, autorizado LSFE, chame estabilizado, azul 4076. Azul 4076, reduz a velocidade para 2009. Ok, agora reduzindo o azul 4076, 10009. Controle de bom, dia, Oceano, boa tarde. Oceano 3144, vai subir agora 1-5-0 para prosseguir na pista. Oceano 3144, ação de identificação, via chegada Mari, descer o nível de voo 090, ajuste 908. Via Mari, para o 090. Estado 1018, 3144. Informação que é? Azul 4076, informa a aeronave que precede para pouso, encontra-se a 10 milhas com o grau de pedido de 1409, em redução para aproximação. Ok, já reduzindo já, o 4076. Onde seu? Então 3216 para 4 mil pés, ajuste a 098. Para 4 mil, com 1.2333. Então 3804, reduz a velocidade para 2009. 2009, então 3804. Pioneiro 45, libera à direita, Alfa, Delta. Na Delta, reporta para cruzamento do Pistão Zero até o Parte Militar. Vai entrar na Delta para o Parte Militar, Pioneiro 45. Oi Salvador, boa tarde, Azul 2743, passou externo, visual, baixar checado. 2645, controle 120.8. Está autorizado o pouso, pistão 20, o vento no 70 graus, 128. Vento autorizado o pouso, está ajustado 1018, 2743. Torre, boa tarde, eu saneno 9003, no ponto de espera pronto. 9003, boa tarde, mantém ponto esperando zero. Mantendo? Não, você escuta 9003. Estamos com 10 no POB. Gente, no Pátio Militar, para o táxi, chame a torre 1985, ajuste no 098. Para o táxi, chama a torre 118 da torre. Entendeu? Solo azul 4144, na posição 3 para a puxa cima dela. Azul 4144, aguarde para o push. Aguardando. Certo, autorizado em aliança aqui, reposta estabilizada. Solo azul, acesso 32, eu não vejo. Controle Salvador, TAM 3216, TAM. Controle Salvador, TAM 3216, câmbio. Confirma a aeronave, chama o controle. Confirmo, TAM 3216, confirmo como recebe, é a terceira vez chamando. Tá pelo azul, azul 4076. Azul 4076, complete final do procedimento Eliança 3, chame torre 1.8.95. Só entra 5, ok, obrigado. TAM 3216, desça para 2 mil pés, autorizado e Eliança 3 da pista 1.0, após estabilizada. Azul 2740, autorizado, Aracaju, nível 150, via Golf 677, decolada pista 1.0, após decolagem curva esquerda na saída Conde. Transponder 0275, controle 120.8. Autorizado, Ana Cruz Zero, Ana Caju, onde veio o contato nesta vez? 0275, Azul 2740, contingimento correto, seu matrópico de espectro no momento. 0, pé 3, eu não passo lá. Treinamento 330, informação certa. Canal 6330, acendo identificação, via chegada a Mário, via separa nível de voo 080, ajuste na 08. 080, 030. Estou mantendo 070, 3804. 3804, via separa 4.000 pés. 4.000 pés, o TAM 3804 solicita o ISC, o procedimento ISC, que dá o 0. Aguarde para autorização do ILS ISC, o TAM 3804. Gente, 3804. A parede 2230 desce para 3 mil pés. 3 mil pés, 2230. 43, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, 2730. Agora 3 milhas para a cabeça. O 4076, porta na curta final. É porta na curta final, 407B. São 3216, chama controle novamente, 120 do 18. Já tentei várias chamadas, não tem resposta. 804. São 3216, controle. Prossiga. Mantenha permanentemente a frequência do deixe o controle, aporte estabilizado no curso do localizador. Desculpa, quem respondeu foi 3804. Excelente, canto 3216, controle. Manhã 9725, descida autorizada até o nível de voo 090, chegada a Mari. Controle Salvador, Azul 2926. Canto 3216, confirme como recebe o controle. 132-16, confirme como recebe o controle. O Xené 9003, decolado 42, chama o controle 1208. 1208, 9003, muito grato, ele é uma boa tarde. Mantenha 3.000 pés. Aporte estabilizado no localizador, aguarde a autorização da final. 3.000, vai aguardar para interceptar o lote. Autorizado interceptar o localizador, aguarde a autorização da final. Será autorizado o rebote. Ok, seguinte, aguardando a autorização. Autorizado a chegada Mari, nível de voo 050 em descida. Ou melhor, reporte pronto para descida. Reporte pronto para descida. Estamos na proa de Papogue agora, ok? Papogue e Mari. Corrigindo. Autorizado voar na proa de Mari agora, 2926. Soldado 26, na proa de Mari, semana parecida. Controle Salvador, boa tarde, Oceanela 9003. Tram 3216, é o controle Salvador, câmbio. Tram 3216, não consigo contato com sua aeronave nesta frequência. Chame a Torre Salvador em 1 noite decimal 95. Aguarde, Romeu até Yankee. Passaredo 2230, desça e mantenha 2.000 pés. Reduza para a velocidade de aproximação da seguinte aeronave da TAM, sua frente, meia dúzia de milhas reduzido. 2.000 pés, livre LS 1018. 2.000 pés, vai reduzir, 2230. O 3804 está autorizado o procedimento? 3804 está autorizado o procedimento, 1018. Tram 3144, controle. Azul 2740, autorizado no PAT 3, chama táxi. França, sobe e mantém nível de voo 380, voe Elefa. Vai, voe Elefa, precisa de um pequeno desvio à direita para entrar a formação e já vai voe Elefa, senhor. Tram 3144, controle. Prossiga. Prossiga, 3144, controle. Está sob vetoração, sequenciamento, esquerda, proa 020, limite, localizador, redução de velocidade, 170 nós, ajuste do altímetro, 1018. Afirmativa, a esquerda, proa 020, ajustando a velocidade para 170 nós, ajuste no 018, confirme e mantenha o nível 050, tá 3144. 3144, desça para 4.000 pés inicialmente. Para 4.000 pés, ajustado na 08, 3144. Eu sigo a Juliette Cadec-Pio. Juliette Cadec-Pio. Confirme acionado transponder 2000. Gente, o Juliette Cadec-Pio 0154 no transponder mantenha-se em condições visuais. Autorizada a subida para o nível de voo 105 no setor oeste da ilha. Reporte para lançamento. Atingiu o nível 800, trem 330. Desça para o nível de voo 050. 050, trem 330. Estabilizado, conseguiu o lote 230, pista no visual. Então, 3144 para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 095. Gente, direita 095, tá 3144. Estabilizado 3804. Então, 3804, complete final do procedimento, ele é a Texation e torre 198, decimal 95. 198, 3804. 144, desça para 2000 pés, rapaz estabilizado. Oi, o passageiro. O controle, o passageiro 2230, passou o externo. Uma milha, retifico. Teste, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 90 graus, 06 leste. Livre decolagem, 2267. 926, para a descida. A próxima estaca. Azul 2740, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado, reporta no ingresso do pátio principal, 2740. 41442. Yankee, chame Salvador, frequência 119.8. Salvador, nós estamos alguns minutos. Gente, eu desço e mantenho 050, 9725. 9725, 50. Isso aí, pista no zero. 3144, ajuste no 018, número 3 para pouso. Estimativa, agitado no 08, 3144. Passagem 2230, livre pouso, pistão no 0, vento 200 graus, 069. Pouso, 2230. Voo 2067, decolado, 49, chame controle, ano 208. 208, boa. 33 também. 2067, cruza 1200, Nadael Leda, ótimo. Voo 2067, sube e mantém nível de voo 360, saída via da El. Saída da El, 360, 2067. Após ingressa no pátio principal. Após o bem ingresso, o 2744. Comeu e 18, 7330. É 2230, solo 50, direção 19, libera direita, chama no solo e 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, passaria do 2230. Chanel 6330, cancelada a restrição de altitude. É, Chanel 330, obrigado. 2230, liberando a pista. Passaria 2230, táxi via alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa reporte no Juliette, 2230. Controle com 2067, solicita para o Dael para evitar formações. Autorizado Dael, 2067. Dael, 2067. Plan 9725, desse mantenha 4000 pés, chegada a Mari 1018. Então, 3204, sala 52, visual à direita, chama a sala 121 na hora. Direita 21 na sala 3204, bom. Azul 2926, via chegada até o nível de voo 050, chegada a Mare 22. 050-2926. O Xenem é 330, 2010, 1018, livre LS. 2018, essa Monex Day, ou Metro 80, Fran. E Alfa, reposta a sua taxa de Juliette. Alfa vai repostar a sua Juliette, está 3804. 31, roda 4, livre pouso, piso no 0, vento 190, 0 grau 059. Gente, remoto 1 2 no 41. Juliette, Serra, moto 2, passaria do 2235, obrigado. Qual é o coral 75? Corrigindo, é o Cascavel 75? Cascavel 75, prossiga. A possibilidade de mudança da nossa saída para Coral 1 Alfa ou a Dael? Será coordenado, aguarde o Cascavel 75. Tá, pronto que tá, está dizendo, se escuta na alta torre. 190. Vai pro coordenado, se não tem, será o máximo. Táxi, reporte na Taxi Hotel para o cruzamento. Reporte na hotel, entendeu? Cascavel 75 na escuta? Escuta. O controle informou que você descerá então da El Leda após DCT. Da El Leda DCT, grato. Cascavel. Grand Arc Flying Tango Fox 7302 10 11 R2318 da Oceaner, 8 milhas à sua frente. Reduzindo, descendo 2000 Oceaner 6330, livre LS, turno no 8, decimal 95. 2195, foi Oceaner 6330. 10725, reautorizado 3000 pés devido a tráfego. 11 horas, 5 milhas, mesmo rumo, mantendo no 1500 pés, tráfego visual, efetuando desvio de formação para manter-se Victor Mike Charlie. Acabou ingressando na, no setor de segmento da final da 1-0. Desse mantém 3 mil. Ok, vai manter 3 mil aqui. Paulo é o American 229. Paulo, bom dia. Boa tarde, eu sou a 3144, lembrou a 1-0 de ação. Sou a 3144, táxi Alfa, reporte a sua táxi Juliette. E a Alfa vai reportar a sua Juliette, sou a 3144. Azul 4144, após o Airbus da TAM, que irá prosseguir e parquear para o portal 04, autorizado pushback, atendimento portal 3, chama táxi. Ok, após o código da 04, emitir, vai ser o táxi Azul 4144. 10.017. Estou reduzindo para 190, descendo para 3.000 com 1.017. Azul 2926. Chame-me, Sala, 1-2-1-1. Livre cruzamento, a gente dá alta, chama 1-2-1-1. 1-2-1-1, Cascavel 75. 1-2-1-1. 8-10, para o 43, posição meia dúzia. América 2-2-1, infelizmente estou com uma aeronave para pushback no portão 11. Após o táxi da mesma, será autorizado. Ok. Estou entrando em coordenação do pessoal de solo, chamarei assim que o táxi da aeronave da Ponte 11 iniciar, ok? Sim. Voltando 3144 por cima da Juliette. Solo, Cascavel 75 cruzou, antes da Alfa. Então 3144, mantém a posição antes do táxi Alfa. Gente, vai manter a posição antes da Alfa, 3144. Fala, Cascavel 75 cruzou antes da Alfa. Cascavel Alfa-Vel, Taxi-5, Taxi-V-Alfa, manda uma posição ativa para o Taxi-Juliette. Alfa, mantém ativa a Juliette, Taxi-Vel. Sinal 1. 251, boa. Pode ser possível, se você ligar um pouquinho mais para frente. Complete a aproximação final e chame todo Salvador na frequência 98, decimal 95. 295. 2926, prossiga na descida para 2000 pés, está autorizado ILSXC, vai seguir o tráfego à frente, está 8 milhas, é um Airbus 320. Ok, para 2000, o azul 2926 vai seguir o Airbus à frente, ok. Cliente, grato. O Xanel é 213 após o pouso do Airbus na curtíssima linha e mantém. Após o pouso do Airbus na curtíssima linha e mantém, 6213. Zuno 44 vai ingressar via Taxi Juliette após a esquerda no pátio 3. A posição do senhor será 5 Lima no pátio 3. Estimativa, ingresso via Juliette para o pátio 3 na 5 Lima. 3144. Deixa eu ver. Obrigado. Vou sair 6213 revisando manobra. Xené 6330, sala 58, libera a direita, chama a sala 1211. Decola da pista 10, após a decolagem em curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5103, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, São Paulo, Campanha, 2010, tempo base. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva, 5103, transponder, controle 120, decimal 8, 3605. 3605, atendimento correto, chama pronto para o chibeca, acionamento, porção 09. Salvador, bom dia. Boa tarde, Xané 6330, liberando escuta. Xané 6330, táxi lento via Taxi Alfa, reporte antes para Taxi Juliette. Lento Alfa, Taxi Juliette, 6330. Caixa vai ser 5, antes da Juliette, visual com a aeronave azul no chibeca. Após o táxi do Embraer da Azul, Cascavel 75, autorizado Juliette, Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, turno, no 895, ajuste no 017. Após o Azul, Juliette, Pátio, 914. Beta Yankee, ajuste no 017, autorizado final 17, reporta curso final. Gente, ajustado no 017, já ingressar na final da 17, que aportará 3 ligas. Chame torre, na sequência 98, decimal 9. Chego na 85, boa. Direito ainda, seu ponto espera, 2.5, 3.7, passou no 4. 2.3, decolado aos 1.600, chame controle, 1.208. 3.08, né, 2.3. Azul 2926 estabilizado no ILS. Azul 2926, ajuste no 017, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, 926. 2-1-3. Vem para o controle. Boa tarde, você não é 6213. Será 6213, boa tarde, via saída da El, subindo para o nível de voo 360. 360, poderia valer da 6213? 2-1-3, autorizado Leda. 2-1-3, linda, minha 2-1-3. 9978, chame o centro Recife, na frequência 02685, a alternativa 125, decimal 45. 2-1-8-5-2-5-4-5, boa tarde. Isso, embaixada travada, o meu atalhão, 7. O meu atalhão, equilíbrio com o sítio no 7, o vento no 80, 0-6-9. Gente. O Azul 2926, informo Papá 32 Romeu, com pouso autorizado na pista auxiliar, na esfera de aproximação. Sr. Lava do Hermes, hein? Utilizado no Lucas Adão. Quebec Kilo mantém a passada ao oeste da ilha para o lançamento. O Jutra Kilo está na vertical, pronto para o lançamento. 725 para ingresso alto. Da 9725, táxi lento via alto, representante da TFP de LED. Lento alto, bom trânsito no ingresso de LED 97200. Comply 7202, approve a taxi until the holding point runway 10 via Manapal and taxi India. At the holding point, contact tower 118.95, VQ181017. 18107, main apron India to holding point 10 and at the holding point, contact 1895, on flight 7202. Data, evita formações, proa vai ser 228. Aproximadamente 10 milhas. Gente, eu falei 6213, é ponte na proa de Lida. Gente, vai reportar. Controle, o drone vai ser para a descida. Drone de Quebec Kilo, descida critério, reposto jogando 4500. Reportará 4500. Gente, o Romulo tá aí aqui. Quando lê da 6213? Se sai 6213. Vai ter sua frequência livre. Obrigado. 3926, salvo 04, libera direita, chama salvo 121, decimal 1. Direita, solo 121, graças 2785. Puxa no portão 09, após o pushback do mesmo, tentarei autorizar o reboque do senhor. Ok, no aguardo. Paulo Salvador, com a Globo 2926, livrou na sua escuta. Azul 2926, mantém a posição. Mantém a posição, 2926. Céu. É 330 da Xané, pode seguir pro 08. É 330, ingresso Juliette, portal 08. 708, 330. Chamado pro 3605. 3605, eu estou com uma aeronave para parquear para o portão 08. Após o parqueamento da mesma no 08, autorizada no 09, chame táxi. Sim, 3906. 3926, táxi autorizado via Alfa Kilo, Tati 3, atento ao sinalizador. Ok, Alfa Kilo, Tati 3, atento ao sinalizador. Solo 3605. Prossiga. Algum problema em sair em coordenação? Porque nosso pushback não interfere no parqueamento do 08. No 8, coordenou 198, decimal 95. 295, 9944, valeu. Decolar 206, último controle no 208. Controle 208, bom trabalho. Juliette, portão 06, tá 9725. Juliette, 06, 9725. O 9940, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso, ajuste de altímetro na 097. Vanda, 9940. O para o nível de voo 150 via saída Conde. Via Conde 2740 ao nível 150. Quando possível, a senhora autorizaria voar direto Conde? Após 2010, voa em Conde. Após 2000, voa Conde. Obrigado, senhorita. Saia 62, 13, centro Recife, na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, 6213. O azul 4144, vida colagem, pistão no 0, vento no 90 graus, 069. Verificando o padrão da casa. Gol 9940, livre pouso, pistão no 0, vento 200 graus, 059. Livre pouso, pistão no 0, 9940. Azul 4144, decola 208, encontrou ele no 208. 208, obrigado. Panamá 315, boa tarde, via chegada a mão. Desça para 4 mil pés, está autorizado a voar na proa de toque para interceptar a chegada a mão. Afirmativo, voo de toque, descendo para 4 mil pés, voo genérico é 3.5. Salvador, 4144. 4144, contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída Arbor. 360, saída Arbor, 4144. O 4144 informa que seu modo Charlie está intermitente. Na hora que o modo mantém que você está mantendo 2.206, agora está aparecendo 2.700. É ok, vou trocar o equipamento aqui. Gol 9940, solo 10, libera a direita, chama solo 1211. A direita, solo 211, 9940. Autorizado, táxi até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio ainda no ponto de espera Chametor, 98, decimal 95, ajuste 1017. Autorizado, táxi, Pátio Índio, ponto de espera 2, 295, 1017, 3605. Livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem, Cascavel. Autorização, vitória. 4089, prepara da Euleda Bidev e aguarde a cópia. Euleda Bidev, solo, vou atender o voo 9940, livrou na pesquisa. Voo 9940, taxi Alfa, reporte antes do taxi 6 Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 9940. 30310.